Música. Na hora de fazer suas compras no dia a dia, escolha um supermercado que lhe atenda bem. Tem os melhores preços, qualidade, variedade e aquele prazo no cheque. Supermercado Ziqueda, tudo isso e muito mais pra você. Açougue, seção de frios, enlatados, feirinha, higiene pessoal, perfumaria e o super atendimento Ziqueda. Supermercado Ziqueda, qualidade e preço baixo todo dia. Supermercado Ziqueda, loja 1 aqui em Junquerópolis, na Rui Barbosa 481. Em Dracena, na Messias Ferreira da Palma, 266. Identificação. ZYK 605. Rádio Junqueirópolis AM. 1570 kHz. 1000 watts de potência. Rua Belo Horizonte 930. Junqueirópolis, São Paulo. A Universal Autopeças e Acessórios tem o que há de melhor no mercado. Temos para o seu carro todos os tipos de acessórios: ar-condicionado, baterias, troca de óleo, filtro, injeção eletrônica e todos os tipos de produtos automotivos. Mão de obra especializada. Universal Autopeças e Acessórios, a mais completa. Avenida Geraldo Fudo, 156, via de acesso Junqueirópolis. Telefone 3841-2771. Em Junqueirópolis, você conta com a Essencial Farma, rede multidrogas. Drogas, tudo o que você precisa você encontra: medicamentos, perfumaria, manipulação de fórmulas e cosméticos. Somos a maior rede de farmácias do interior, com o melhor preço. Antes de comprar seus medicamentos, confira os preços da Essencial Farma. Aberto 24 horas, em Junqueirópolis, em frente à praça. Telefones 3841-3131 e 3841-1338. A Nobre Colunas é especializada em ferragens prontas para obras. Conta com máquina própria para a fabricação de colunas do tamanho que você precisa: baldrame, brocas redondas ou retangular, gaiolas e vigas com diversos comprimentos e larguras, qualidade do ferro Gerdau e atendimento na sua obra. Nobre Colunas, no final da rua Ipiranga, no Jardim Paulista. Telefone 996188386, em Junqueirópolis. A Ótica e Relojoaria Junqueirópolis tem tradição na Cidade Verde, especializada em armações, óculos de sol e de grau. Traz para sua família um visual moderno com as melhores lentes do mercado para sua estética. Joias em 18 quilates e prata, peças folheadas a ouro, alianças em aço, carteira em couro e vários modelos em relógios e canetas personalizadas. Na Ótica e Relojoaria Junqueirópolis, você tem sempre descontos especiais, inovando sempre para ser diferente. Ótica e Relojoaria Junqueirópolis, direção do Chafuringa e Tereza, na Rui Barbosa 594, telefone 3841-1316. Em Junqueirópolis, Cardans Alta Paulista, especializada no ramo de sistema de transmissão de eixo Cardan. Atendemos motoristas e proprietários de caminhões de toda a região. Cardans Alta Paulista, profissionalismo e credibilidade de muitos anos. No Distrito Comercial, saída para Irapuru. Telefones 3842-2377. Celular 99682-4847. Em Junqueirópolis, Cardans Alta Paulista. Onde você estiver. Up! Rádio Up! Em Junqueirópolis, Carroceria São Luís. Fábrica de carrocerias para caminhões, carrinhos, carretas, gaiolas para transporte. Porte de graneleiros, gado, porteiras, reformas e pintura em geral. Fale com Paulinho Sacomani. Telefones 18-3841-1548 ou pelo celular 99744-4240. Carroceria São Luís, Avenida Geraldo Fudo 1400, na entrada de Junqueirópolis. Onde você estiver. Up! Rádio Up! A Vidraçaria Junqueirópolis atende toda a região, colocando à disposição os melhores vidros, box acrílicos e temperados. Esquadrias de alumínio e forros em PVC. Sua obra com o melhor acabamento em vidros. O lugar certo é a Vidraçaria Junqueirópolis, Rua César Montrone, 83, esquina com a Geraldo Fudo, em Junqueirópolis. Telefone 3841-3243 e 99761-1615. Direção Rodolfo e Tiago. Ah, dá um like aí. Rádio Up 98.3. No Auto Posto Flex, você e seu veículo têm a confiança de contar com combustíveis de qualidade e o melhor atendimento, seguindo todos os protocolos de saúde para sua segurança. A loja de conveniência conta com variedades em bebidas. Auto Posto Flex, toda hora com você. Avenida Geraldo Fudo, 277, na entrada de Junqueirópolis. Para ter mais alegria no seu rádio, você precisa dar um up. Prefere estar comigo, andando de golfinho. As melhores músicas do momento. Rádio Up, sintonize 98.3. Viver. As melhores dicas para uma vida melhor. Bem Viver. Olá, esse é o nosso Bem Viver no seu rádio.